quanto nós. Capítulo 7. A arte de fazer o bem com discrição. Primeira parte. Somos chamados a fazer o bem. A Bíblia e o exemplo de Cristo deixam claro que os cristãos vivem nesse mundo para fazer o bem. Uma passagem diz que Cristo andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Além de ministrar cura e instruir o povo mostrando a verdade, ele se envolveu em outro tipo de atividade, que o Espírito chama simplesmente de fazer o bem. Porque neste mundo somos como ele. 1 João 4, verso 17. Nós, que somos um povo que se chama pelo seu nome, temos a obrigação de imitar seus atos de bondade. No ensino cristão atual, costuma-se assumir que as obras que fomos chamados a realizar são milagres. É muito mais fácil aplicar cada passagem que fala a respeito das boas obras a algo grandioso e dramático, do que aceitá-la como se as boas obras fossem uma tarefa simples e humilde de misericórdia, como fornecer roupas aos despidos e alimentar os famintos. Nós, do rebanho evangélico, somos muito mais facilmente persuadidos a orar a noite inteira para que Deus realize um milagre do que arregaçar as mangas e ajudar um vizinho. Não há dúvida de que essas atividades prevalecem sobre as obras de caridade. A primeira é a obra de testemunhar a graça e o poder de Deus como revelados por meio de Jesus Cristo. Atos 1, verso 8 diz: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas." A segunda obra que o cristão é chamado a fazer é ser um exemplo piedoso diante de um mundo ímpio. Vocês são a luz do mundo. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, versos 14 e 16. A respeito disso, Paulo exortou seu amigo Timóteo: "Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza." 1 Timóteo 4, verso 12. A terceira responsabilidade que o cristão tem em relação ao seu companheiro, também cristão, e em relação ao mundo, é fazer na linguagem de outros todo o bem que você puder a todas as pessoas que puder, de todas as maneiras que puder e enquanto puder. As Escrituras apresentam uma descrição encantadora da mulher ideal e uma característica presente é a prática de boas obras. A descrição da mulher exemplar feita por Lemuel no capítulo 31 de Provérbios mostra-nos uma que não é apenas moralmente pura, mas também trabalhadora e diligente. E junto com suas atividades domésticas, ela consegue também realizar muitas boas obras aos outros. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Paulo ordena que as mulheres cristãs da igreja primitiva se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, mas com boas obras. 1 Timóteo 2, versos 9 e 10. Antes de uma mulher idosa ser inscrita na lista de viúvas, obviamente, ser recebida na primeira casa cristã de repouso para idosos, tinha de ser provado que, além de professar ser cristã, tratava-se de uma pessoa bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. O teste das boas obras que Paulo estabeleceu para as mulheres aplica-se aos homens também. Em uma passagem claramente dirigida aos homens, o apóstolo exorta que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Alguns cristãos sentem pouca ou nenhuma simpatia pelos que não pertencem ao rebanho. Sugere-se que ajuda seja concedida a um ser humano infeliz e que esta pergunta seja feita imediatamente. Ele é cristão? Ou ele merece nosso auxílio? Essa atitude é errada por vários motivos e totalmente indigna daqueles que se chamam pelo sagrado nome de Cristo. Se temos de ajudar apenas os merecedores, quem são eles? O cristão pode esconder seus bens e ter sua consciência limpa, com base na ideia de que ajudaria os pobres se encontrasse um merecedor de tal ajuda. A traça e a ferrugem, com certeza, seriam merecedoras. E eles vão atrás delas. Nesse meio tempo, o cristão feliz canta hinos e distribui folhetos enquanto o pobre pede pão sem receber. E as criancinhas choram à noite na hora de dormir sem ter ninguém para consolá-las. No capítulo 6 de sua epístola aos Gálatas, Paulo estabelece para sempre o propósito de nossa responsabilidade cristã. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Essas palavras se harmonizam com a verdade encontrada na história bastante conhecida do Bom Samaritano, na qual se define que nosso próximo é qualquer um que necessita de nós, quer ele seja de nossa família ou nacionalidade, quer não. Não vejo como fugir da força desse duplo testemunho e, para dizer a verdade, não creio que nenhuma pessoa sincera seja capaz. Que devemos fazer o bem em nome de Cristo, ninguém pode negar. Como fazer isso sem permitir que a nossa mão esquerda saiba o que a direita está fazendo é uma arte que poucos conseguem aprender.